Evangelho, fogo santo sobre nós, Senhor. A igreja necessita do poder consolador. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. É triste um ambiente de velório, o coração só pede pra chorar. Não dá pra conviver com a tristeza. Te peço, vem, Senhor, nos alegrar. Queremos um ambiente aprazível, necessitamos do teu grande amor. Assim como no dia de Pentecostes, derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. A igreja necessita do poder consolador. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Quem já sentiu esse poder um dia, não se acostuma mais sem ele aqui. Por mais que tente viver sem o fogo, tristeza e saudade vai sentir. O Espírito Santo é indispensável, sem ele o culto fica sem sabor. Clamemos ao Senhor com alegria. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. A igreja necessita do poder consolador. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Há muitos que blasfemam contra o Espírito e ainda querem de Deus o perdão. Duvidam que o Senhor ainda opera e dizem que o que cremos é ilusão. Senhor, não se importe com essa gente, queremos é sentir o teu calor. Nós, os pentecostais, a ti clamamos. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. A igreja necessita do poder consolador. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. A igreja necessita do poder consolador. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. A igreja necessita do poder consolador. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. Derrame o fogo santo sobre nós, Senhor. A igreja necessita do poder consolador.